Relativamente ao jogo do último, jogo muito equilibrado, acabaram por perder nos últimos 3 minutos. Que leitura é que fez do jogo? O Quintas Lobos é uma equipa muito forte fisicamente e põe muitos problemas já. E pôs muitos problemas durante o jogo, quer do ponto de vista defensivo como ofensivo. Fizemos um bom jogo, não conseguimos ganhar, teve quase, mas hoje Lobos é uma boa equipa e o resultado podia cair para qualquer lado, caiu para o lado deles, e devemos continuar o nosso trabalho. Hoje o jogo foi muito equilibrado até ao final do terceiro período. No início do quarto período, um parcial 14-0 matou o jogo. Sim, uma coisa estranha que aconteceu, realmente estarmos a discutir o jogo e de um momento para o outro deixarmos de o fazer. O Benfica é uma equipa renovada, é uma equipa forte, mas nós claramente tínhamos de fazer melhor. Pronto, vamos ver o que é que se passou e vamos avaliar e temos que retificar isto, porque para a semana já jogo outra vez. A pressão das derrotas consecutivas, a entrada no último quarto período acabou por pesar essa pressão nos jogadores? Não, ninguém está tranquilo, porque nós começámos isto a liga atrás de todos, porque partimos só com jogadoras portuguesas e portanto sabíamos que dessa forma muito dificilmente seríamos competitivos com as outras equipas, com os outros emblemas. Ratificámos isso agora, portanto, a partir de agora estamos iguais aos outros, mas agora precisamos de tempo para trabalhar e para enquadrar a jogadora norte-americana que chegou esta semana e portanto o tempo trará as vitórias normais e a tranquilidade. Está ainda otimista quanto ao apuramento para o play-off? Sim, tenho que estar otimista. A gente trabalha todos os dias com a perspectiva de ganhar o jogo seguinte, mas agora interrompemos isto porque vamos ter um jogo da taça, o que acho que é positivo para nós, mas com certeza com a retomada da liga vamos querer ganhar jogos e portanto alcançar o play-off é uma coisa que sonhamos sempre.